Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. A partir de um quadrilátero você pode imaginar que várias figuras geométricas nós poderemos achar. O primeiro é o trapézio, com dois lados paralelos, e esses lados não são iguais. Veja como ele é belo. Tem o paralelogramo, vem a partir do trapézio. Lados opostos são iguais e também são paralelos, com diagonais diferentes e não perpendiculares. No ponto médio, portanto, diagonais vão se encontrar. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Losango é um naipe de ouros, no baralho vai estar. Quatro lados congruentes e não perpendiculares. No ponto médio, no entanto, diagonais vão se encontrar, com diagonais diferentes que são perpendiculares. Retângulo, dou o exemplo, é uma nota de dinheiro. Lados são perpendiculares e os opostos são paralelos. As diagonais são iguais, se encontram no ponto médio, não são perpendiculares, pra isso não tem remédio. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Quadrado tem quatro lados, lados iguais, falo sério. Lados são perpendiculares e os opostos paralelos. As diagonais são iguais, se encontram no ponto médio e são perpendiculares. Também isso é caso sério. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Todo quadrado é um losango e também é um retângulo. Quadriláteros notáveis. Todo quadrado é um